Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, boa tarde, aliás, boa noite para todos. Ui, boa tarde, boa noite, isto é complicado. Bom, estamos de volta para mais um anos 60. Boa tarde, boa noite, como preferirem, pronto, está a questão resolvida, porque para alguns já será boa noite, pronto, para outros ainda será boa tarde. Porque isto foi na hora antiga, então será de tarde, certamente, porque ainda será um 5 da tarde. Pois é, estamos a iniciar mais um ano de 60, nesta tarde de domingo, dia 15 de Abril, em que vamos ter música diversa hoje. Sempre dos anos 60, como é lógico, mas vamos ter, aliás, grandes sucessos da música dos anos 60 a nível geral, a nível global. E vamos já começar com uma musiquinha de 1966, que é dos Beach Boys, e se chama Barber Hen, para ouvir logo depois a música Going Up to the Country. Aliás, Going Up the Country, música de 1969 de Kenneth Heath. Para ouvir também a música de Bruce Channel, o tema Hey Baby, é dos três o mais antigo, ou seja, é de 1962. Estas são então as três próximas músicas que vamos ouvir, as três primeiras da edição de hoje do nosso programa Anos 60. Looking for a man, saw Barber Ann, so I thought I'd take a chance with Barber Ann. Barber Ann, Barber Ann, Barber Ann, Barber Ann, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barber Ann, Barber Ann, Barber Ann, Barber Ann, Barber Ann, Barber Ann. got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. Cause it's a brand new game, and I don't want to play. Screaming and crying, cause you've got a home as long as I've got mine. Quem é que não se recorda desta música? Eu não disse nada porque... Quem é que não se recorda desta música? Hey Baby! Ela mais tarde foi tornada um hit no Estádio do Dragão. Creio que era quando o Porto marcava golos, não era? Então havia essa manifestação de alegria. E tinha esta musiquinha, como é lógico, numa versão muito mais atual. Mas pronto. Vamos agora seguir com All I Really Want, música de 1965, uma melodia cantada por Cher. Por ouvir também uma outra faixa de 1963, It's So Fine, é de Chaffin. E, por fim, Rose Are Red, 1966, de Bobby Vinton. São mais três músicas que vão compor a edição de hoje do nosso programa Anos 60. Mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy, mystify you. frighten you or upsetting you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Dark or rock or lock you up, analyze you, categorize you, finalize or advertise you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Or chase, or track, or chase you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do, yeah, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. He's so fine. Ago on graduation day, you handed me your book. I sang this way: roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school, and when the big day came, I wrote into your book next to my name: roses are red, my love, violets are blue, Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love. Good luck. May God bless you. Is that your little girl? She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book, two roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. E mais três melodias para caminharmos para o intervalo. Agora mais três temas, dizia eu então. O próximo tema chama-se Got Into My Mind. É de 1966 1965, peço desculpa. E é traduzido por Cliff Binet e The Rebel Ousers. É como se chama então o grupo que nos traz este tema de 1965. Por ouvir também Take Good Care of Her, de 1961. A música é de Adam Wade e é a penúltima música desta primeira parte. Vamos fechar com um tema bastante conhecido, de um grupo igualmente bastante conhecido, os Association. Eles vão-nos trazer Never My Love, é como se chama essa música, então, que foi um grande sucesso no ano de 67 e não só, mas enfim, sobretudo no ano de 67. E depois então desta música, ou destas três músicas, vamos para um breve intervalo e eu volto aqui um bocadinho então para a segunda parte do nosso anos 60. Espero que goste. Já sabe, na música toca aqui no canal 2 da sua rádio interweb.

Rocket Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Regresso, ouvintes, já cá estamos, e mais um bocadinho íamos ter aqui três músicas de anos seguidos, não é? Mas não, vamos começar com uma música de Barbara Lewis. O tema chama-se Baby in Yours e é de 1965. O outro já se vê, que é de 1966. E chama-se Hello, How Are You? Dos Hazy Beats. Quanto à terceira música, Hello Walls, de Pharoah Young. É de 1961, não é de 67, não, é de 61. E são as três próximas músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso Anos 60. Daqui um bocadinho chega a minha penúltima intervenção nesta tarde ou noite, enfim, como quiser, de domingo, dia 15 de abril de 2012. Baby, I'm yours, and I'll be yours until the stars fall from the sky. Yours until the rivers all run dry. In other words, until I die. Baby, I'm yours, and I'll be yours until the sun no longer shines. Yours until the poets run out of rhyme. In other words, until the end of time. I'm gonna stay right here by your side, do my best to keep you satisfied. Nothing in the world can drive me away, 'cause every day you hear me say, baby, eternity, baby, I'm yours till the stars fall from the sky. that shine on the cars and people rushing by through the fog in the chill of the night, and the rains come pouring down when suddenly I see a face coming through the crowd. Hello, how are you? It's good to see you here. Though you're late, I just wait like before. Hello. Stand here forever, I'd stay. And the rains come pouring down. Hello. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Hello, walls. Hot things go for you today. Don't you miss her? And she up and walked away, and I'll bet you dread to spend another lonely night with me. But only walls I'll keep you company. Hello, Wendell. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely? Since our darling disappeared. Well, look here, is that a teardrop in the corner of your pain? Now don't you try to tell me that it's rain. She went away and left us all alone the way she planned. Guess we'll have to learn to get along without her if we can. Hello, ceiling. I'm gonna stare at you a while. You know I can't sleep. So won't you bear with me a while? We must all stick together, or else I'll lose my mind. I've got a feeling she'll be gone a long, long time. Ora, e já cá estamos mais uma vez, continuando com grandes sucessos dos anos 60. Agora vamos ficar com Fontella Bass, que nos traz uma musiquinha bem bonita e que dá pelo nome esta música de Fontella Bass de Rescue Me, e é de 1965. Já a música Under the Boardwalk, de 1966, vou corrigir, exatamente, porque é de 64, estava aqui a confirmar. A música é dos The Drifters e vamos ouvi-los aqui um bocadinho. Para fechar esta penúltima sequência, temos We'll Sing in the Sunshine, uma música também bem bonita de Gal Garnett. É esta música de 1964, tal como a anterior. São estas as três últimas músicas, aliás, penúltimas músicas. Daqui um bocadinho chegam então para as despedidas. E se gosta de Temptations, vamos tê-los daqui um bocadinho. Se gosta, por exemplo, deixa-me cá ver. Se gosta de... o que temos aqui? Ah, gosta de Beatles também? Gosta de Beatles? Ah, pois, mas Beatles hoje não temos, não. Só mesmo os Temptations. Não, temos mais coisas, mas não, os Beatles hoje não. Era só mesmo para reinar. Pois é, então vamos à música. Vamos ficar com Risk With Me e eu volto aqui um bocadinho para as despedidas da edição de hoje do nosso Anos 60. Tar up on the roof,

day. We sang in the sunshine. Then she went on away. Well, singing in the sunshine. Música bonita esta de Gal Garrett. Garnett, aliás. Ora bem, Temptations, não é? Então, vamos lá ouvir os grandes Temptations. Ain't Too Proud to Back, música de 1966. É próximo dia, é a primeira das três últimas, na edição de hoje de 1960. Para ouvir também a música Bobby's Girl, de 1965, de Susan Falcon. E depois uma musiquinha que ninguém conhece. Deixa-me só confirmar o ano, que eu já lhe digo. 1969, precisamente. Ninguém conhece até esta música. Ninguém. A música é dos Archies e chama-se Sugar Sugar. Pois é, e então com esta musiquinha que vamos fechar a edição de hoje do 1960. Eu quero enviar, estimado ouvinte, um grande abraço e agradecer pela sua companhia nesta tarde de quinta-feira. Dia 15, não é quinta-feira, do domingo, dia 15 de Abril, aqui no canal 2 da Rádio Internet. Vamos voltar a encontrar-nos precisamente no próximo domingo para mais uma edição deste espaço radiofónico que é o Anos 60. Até lá, envio um grande abraço e agradeço-lhe pela sua companhia. Já de seguida, Carlos Pidi traz-lhe mais uma edição com grandes músicas. Fique bem, boa tarde ou boa noite, como preferir, e até à próxima semana. sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, over me, pour your sweetness over me.